Há mais de 10 pessoas que já tiveram alta neste momento, ainda com muito, muito debilitadas, mas que tiveram condições. Ainda temos pessoas em estado crítico, ainda com, em São José temos 2 pessoas, no Hospital São José em Lisboa temos 2 pessoas ainda com apoio à ventilação, por isso em comas induzidos, que são casos que nos preocupam. Em Coimbra também temos alguns casos preocupantes, o próprio caso da nossa princesa, a quem eu chamo, que é o Leonor, também nos preocupa, e por isso há aqui ainda temos muita gente. Tenho tido a oportunidade de passar nos hospitais, neste momento mais 10 pessoas internadas. Portanto, algumas ainda preocupantes. Talvez preocupantes com a menina 4, neste momento. 4 pessoas. Tenho ido visitar as pessoas e tenho dado uma palavra de esperança. Caso da menina, qual é que é o estado dela? Ela tem estado a evoluir? Tem estado a evoluir favoravelmente. Nós esperamos que corra bem. A equipe médica também tem muita esperança na sua recuperação e por isso nós estamos todos aqui animados, porque vamos ter a nossa princesa, com certeza, ao pé do pai. Felizmente não terá a sua mãe para o receber, mas terá a sua avó e terá a sua família.